essa alegria em teu rosto vem do interior. Quem a deu com certeza, eu creio, é superior. Pois apesar das tristezas, não te deixa chorar, mas ergue a cabeça, enche-lhe o coração de uma esperança que vem, ninguém sabe de onde, mas quem conhece responde. Vem da luta, do sonho, da fé, vem de Deus. Brasil, terra de Santa Cruz, terra de Santa Fé, deixa a alegria tornar-se fortaleza e o sorriso a certeza, e pode tudo com raça e a graça de Deus. Essa fauna, essa flora, essas fontes, esses céus e mares, esses montes, arquitetura de Deus. Essa grana, essa garra, essa fibra, de quem ama, quem sofre, quem vibra, força pra lutar e derrotar a ilusão. Brasil, terra de Santa Cruz, terra de Santa Fé, deixa a alegria tornar-se fortaleza e o sorriso a certeza, e pode tudo com raça e a graça de Deus. Brasil, terra de Santa Cruz, terra de Santa Fé, deixa a alegria tornar-se fortaleza e o sorriso a certeza, que pode tudo com raça e a graça de Deus. Essa fauna, essa flora, essa céus e mares e montes, arquitetura de Deus. Essa grana, essa garra, essa fibra, de quem ama, quem sofre, quem vibra, força pra lutar e derrotar a ilusão. Brasil, terra de Santa Cruz, terra de Santa Fé, deixa a alegria tornar-se fortaleza e o sorriso a certeza, e pode tudo com raça e a graça de Deus. Brasil, terra de Santa Cruz, terra de Santa Fé, deixa a alegria tornar-se fortaleza e o sorriso a certeza, e pode tudo com raça e a graça de Deus.